tipo tive um sonho que deve acontecer. O clima era perfeito, cheios de prazer. E tudo salto alto, com saia com dizer: baby, tu não estás a perceber. Corpo todo suado, das pernas a tremer. O gelo no teu corpo começa a derreter. Teu corpo era um livro e eu tinha de ler. Baby, tu não estás a perceber. Face down essa, minha mão na tua perna, tua cabeça na mesa. Baby, só tu via a gemer, like. Estás na varanda da minha casa. Já posso imaginar no que vai dar. Disseste que estavas com calor, baby, mas sinto que isso ainda vai esquentar. But baby, let me put it on you. Antes que alguém apareça, vamos pro meu room. Eu vou pôr-te na minha pele, vou segurar tua head. Vais apreciar a lua. E vamos começar com lá de canto. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.